com nós é na bebida e na sofrência, assim, ó. Bem mais fácil que achar amor é achar boteco aberto. Procurei a vida inteira, mas nunca deu certo. Nunca dá. Como não achei ninguém pra dividir a conta d'água? Eu procurei alguém que aceitasse rachar a garrafa. Na bebida ou na sofrência, na cachaça ou na carência, que seja eterno nosso amor de pares, até que a ressaca nos separe. Na bebida ou na sofrência, na cachaça ou na carência, que seja eterno nosso amor de pares, até que a ressaca nos separe. Bem mais fácil que achar amor é achar boteco aberto. Procurei a vida inteira, mas nunca deu certo. Dá certo não, amigão? Como não achei ninguém pra dividir a conta d'água? Oh, eu procurei alguém que aceitasse rachar a garrafa. Vem! Na bebida ou na sofrência, na cachaça ou na carência, que seja eterno nosso amor de pares, até que a ressaca nos separe. Na bebida ou na sofrência, na cachaça ou na carência, que seja eterno nosso amor de pares, até que a ressaca nos separe. Na bebida ou na sofrência, de qualquer jeito, na cachaça, carência. Vem! Que seja eterno nosso amor de pares, até que a ressaca nos separe. Bem mais fácil que achar amor é achar boteco a perder. Ai, meu Deus! Aí foi.